rainha. Essa mocinha mora bem perto de mim. Diz que lá dentro das urnas tem a minha voz. Pois tem a minha. Tem a minha. Para quem gosta de beber. Da Boa Vista, eu conheço certozinho que é o bicho na conquista. Na cacatinha, ele diz que é o ideal pra beber água na fonte quando chega o carnaval. Oi, tem a vinha.